quer morrer. Preto velho não aguenta mais. Preto velho tem 100 anos. Preto velho nunca teve paz. Preto velho nunca teve paz.